4, boa noite. Controle Salvador, conectando estação de distância. A chegada com o médio 1 para o número 060. Ajuste altímetro 1017. Solos 4-1, Mantenha essa frequência, taxa atrasada para o pátio 1, portão 07. A sua frequência, pátio 1, portão 07, canal 6074. Uno 334, controle. Autorizado. 334, autorizado. Alô 5127, chame o seu 118 décimo 95. 1895 Guarante. Troy, boa noite, o azul 5127, final 90. Boa noite, azul 5127, passa avistado, cheque 3 pulos, Netuno 20 graus, Netuno de nós. Altímetro no 07, pouso autorizado. Termo ativo, pouso autorizado. 5 334, número 3 na aproximação, tráfego número 2 agora 11 horas, 13 milhas, rumo norte, passando 080, em descida para o 050, pode 737-800. Passações de atração, esquerda para 020, desça para o meio para 4.100, altímetro no 017. Boa, 972, ILS has break runway 10, can I start 10 on top this time? 2000 feet. 27, Solos 47, seu mera pista direita via Foxtrot, táxi autorizado. Para o Pax 3, posição remota, 3, Romeo. Bem, aqui está o Pax 3, posição 3, Romeo, Azul 57, uma boa noite. Uno 334, 17 milhas, para a posição de 1, operação para o final do centro do LS, com a direita para o 065, desça para 2, o teste autorizado, final do centro do LS, que está no 0, vai para o estabilizado. 065, 2000 para estabilizar a esquerda 10, 334. Chamada 258. Aciona a verificação. Desta vez, chegada de média 1, para o nível 050, ajusta o nível 017. Autorizado, direto para a chamada 258. Controle Salvador, boa noite. Passarei 224 com a informação séria. Passarei 2234, controle instalador, acendo identificação, vou na prova 065, reporte no ideal tecido. Limite para o localizador. Prova 065, limite para o localizador. Passarei 2234 e desfico. controle de Salvador, eu passarei 224, no ideal de descida. Passarei 224, deixa para o meu voo 060. 060, 224. 1334, reduzir para o velocidade de aproximação, chame o PV 118, decimal 951. 895, reduzir para o 334. Boa noite. Como 098 aqui, ainda está pronto. Bono 098, mantenha o ponto de espera, boa noite. Boa noite, Fernando. Bono 364, onde controle? Leaving via Foxtrot, approve taxi to Apron 3, position 01, Romeo. Roger, go 1973, clear taxi Apron, position 01, Romeo. Quatro, checo 3, título 0, livre, ponto autorizado, vento 1.40.1.017, norte, título 0, 1.7. 1.17, vai ser pra rua, livre, ponto 3, 4, obrigado. Título 098, traço na final, é um 737 companhia, faz a passagem, leve e mantém o seu zero. Passagem, aeronave da empresa, e mantém o zero, 098. Quatro. Está 4, 4 milhas, Whisky, posição 1, autorizar o trecho do Puma, separa 3 ou 3 altimetros no 017. Para 3 mil pés, voa no bolso do Puma, o passarinho do 2, 2, 4. Chamando a atenção do outro, está autorizado a final do procedimento elétrico, se deixando o 0, separa 3 ou 3, altimetros no 017, retorno estabilizado. 2017, would you confirm April 3 via Delta or April 1? The first left via Kilo to April 3, remote 01, Romeo. Roger, first left 01, Romeo. Thank you, sir. No solo 57, mantenha sua frequência, taxi via Alfa, portão previsto 04. Reporte antes da taxi de Juliette. Sua frequência Alfa, portão 4, contar sua frequência. Decolagem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 lado 58, controle 1208. 08, aplaude. Pagou, boa noite, voo no 098, decolou Puka, passa 1600. Voo 1098, contato na tela decolagem, você recebe a Puka transmissão de par para o número 370. Salve via 370. Possível voo de par, voo no 098. Voo no 098, uma temperatura. Posto na esquerda, Juliette, portão 4, autorizado ingresso. Juliette, portão 4, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 354, tá pronto? Pronto, 354. Voo 1354, pista 10, autorizado ali, decolar, ingresso 130, graus, 129. Ajuste de altímetro 0197. Autorizado o alinhar e decolar pista 10, ajuste 10, voo 1354. Decolada 5, decolada 03, controle 120.8. 208, muito grato, boa noite, bom trabalho, voo 1354. Boa. Salvador, boa noite, voo 1354 na Puka Jambo, Aracaju. Polo 354, contato radar na decolagem, recebe a Puka Transição Caju para o número 230. Puka Caju 230 com ONU 354. Passamento 234, está autorizado a final do procedimento de LF Expedition 0, que separa 2 a 10, altamente como 0 a 1 a 7, reporta estabilizado. Dia 17, descendo para 2000, reportará estabilizado, passamento 2224. Com 1098. Chame agora o centro Recife no 2185, caso negativo 125, decimal 4. Recife 2685, alterna 254 com Recife, gol no 098, obrigado, vai. Tá bom. Sorry, o controle de Mendes foi estabilizado. Chame na 258, chame todo, 118, decimal 95. Boa noite, eu chamei a minha 258, avistado, ou autorizado, disponho 0, vim por 3, 0 grau, 0, 6, 2, 2, 2. Vim, estabilizado na pista 10, passando 2224. Passando 2224, chame 1 com 8, acima 95. 8 ao 5. Quente Delta, bom dia para o senhor. Delta, autorização para reforço da ponte 1-0 até a remota 12 do país. 2825-2545, grato, boa noite, gol 1-3-5-4. Rota 1-4, pode passar da mesma detalhe de prosseguir até a remota 1-2. Obrigado, mano 228. Bom, 228, chama o seu 118, décima 95. 295, manda a rede. Liderada Taxi Eco, transigo Taxi Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Gente, Alfa Kilo, Pátio 3, 2224. 3, Alvazema, boa noite, boa noite, 228. 228, boa noite, avistado, ponto autorizado, pistão 0, vento 1, 3, 0 graus, 0 e meia, nós. Vendo pousando 0, boa noite, 228. 2, último solo, último 4, LPN, VTEC 6, Foxtrot, prossigo táxi, seguir Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Responder 5563, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Autorizado 180, controle em ordem, controle da consciência, frequência de saída Agorono, transmissão elétrica, 5563 da transfone, 108.0, passada de 2221. Passada de 2221, cotejamento correto, cumprindo o restrito inferior da TAR, na parte preencha, no plano para o chilex no momento. Automativo vai cumprir a linha. Interior, vai chamar a professora de manhã para o 3222.